deles todo tipo de presentes. Eu te dei todas as coisas, mas te perdi. Você se parece com todo mundo. Eu investi demais sem pôr no seguro. Você empresta e cobra mais tarde com juros. Você chora e pede como todo mundo. Você mente e esconde no teu cofre escuro, mas vacila, entrega um mistério sujo. Você se parece com todo mundo. É, eu te amei demais, eu sofri pra burro. Tapas, todo tipo de carinhos. Eu te mostrei vários amores, mas eu te perdi. Ameaças, trapaças, todo tipo de chantagem. Eu usei todos os truques, mas me esqueci que todo mundo